Eu anelo por Deus em minha vida. Mais que alguém no deserto queira água encontrar, eu anelo por Deus, eu anelo por Deus em minha vida. Mais que o pródigo filho, o seu pai abraça, eu anelo por Deus, eu anelo por Deus em minha vida. E o guarda da noite, o romper da manhã, eu anelo por Deus muito mais que o amor. Yeah.